Tamo nós aí até as 2 da tarde. Completinho básico. Aqui na Atlântida. Vamos trabalhar, tá, pessoal? Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Como os amigos do Pretinho Básico. Início de semana. Show de bola, Maurício Amaral. Show do boy. Muito bom. Fala, Porazinho. Tamo aí, meu velho. O Porazinho com essa energia, né, cara? É contagiante. Sempre. Outro astral. É outro astral. Trabalhar de gerador, né? Gerador. Outro para... astral. Gerador de energia. É um grupo gerador de energia. Tamo aí. A caixa torácica que emana energia. Isso aí. Positiva. Muito bom. E, aliás, que caixa torácica, né? E eu fico contente e cheio de esperança ao ver os amigos na segunda-feira e ver que certas pessoas aqui dessa mesa podem se modificar e me trazer, assim, um sopro de nova esperança no ar. Coisa boa, Porazinho. É só um oi, Porã. Dizer, e tu, Marcos Pianjas, qual é o discurso pro início? Destaque do Porã tá no vídeo do blog do Pretinho, ele falando da Arena, Arena do Grêmio. O vídeo dos operários na Arena. Operário da Arena. Eu, Mr. Pica G. Excepcional a atuação do Porã. Aliás, excepcional é o blog do Pretinho, né, cara? Excepcional. O que é aquele troço, velho? Excepcional acessa também. Só excepcional trabalha e só excepcional acessa. Isso. E tu, Potterzinho, também? Tamo aí comentando as roupas dos colegas. Cara, o Potter é sensacional. É a Glória Kalil do Pretinho Básico, cara. É sensacional. E se tu não concorda com ele, ele fica bravo. É falta humildade pra mim se eu não concordo com ele. O legal é que a camiseta dele tá legal. É, claro. Tá legal. Óbvio. Pai da camiseta. Tá certo. E tu, Mr. B? Também. Preste atenção no vídeo do Mosh do Potter, qual é a calça que ele tá usando. É uma calça de moletom, cara. Deixa aí. Se apresentando num palco com uma calça de moletom. É que eu sabia que eu ia me tirar. Vem dar dica aí pra nós. Aí ele vai dizer que o moletom em 2012 vai pegar. Cara, o Marcelo D2, muito moletom usou no palco. Viu? Não só moletom, né, Magnata? Só moletom. A estrela móvel do Pretinho Básico de segunda-feira, 13 horas, é o homem que acorda o sul do Brasil todo domingo com o tio Nico. Neto Fagundes. Nico, que personagem esse tio Nico? Que é isso, né? Ontem, é um querido, né? Ontem a gente tava fazendo a machada da Panvel lá em Pelotas. É legal essa machada, né, Magnata? Panvel, é? É, lá na Panvel, lá em Pelotas, que é uma machada que a gente faz por todo o interior do estado e é na praça pública. E aí é muito bacana quando a gente pergunta nos lugares que alguém tá ouvindo o Pretinho? Ei, tá, galera se enlouquece, cara. Eu troço barba, assim. Aí o tio Nico sempre aquele jeito dele. Mas o que que é o tal do Pretinho? Abraço, tio Nico. Abraço pra Zona Sul aí. Fernandinha aí de Pelotas. Valeu. Vamos abraço. Nós até as 2 da tarde com o Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter. Nesta segunda-feira, 24 de outubro de 2011, Dia das Nações Unidas. Vamos se unir, gente. Hoje também é dia do sapateiro, dia da ONU, claro, né? Óbvio, dia da ONU, das Nações Unidas e do sapateiro. Porque a ONU é a Organização das Nações Unidas. Tu sabia que sempre é um brasileiro que faz o discurso inaugural lá na Assembleia Anual da ONU? Por isso que a Dilma foi a primeira mulher. É, sempre por causa do Oswaldo Aranha. Ah. Do Alegrete, né? Do Alegrete. É, o Oswaldo Aranha, o cara que dá o nome... Eu sei, cara. Era o secretário da ONU lá. Então agora sempre, todo ano, vai ser um brasileiro que inaugura o negócio da ONU lá. Que bacana, hein? Loucura, O prédio da ONU em Nova York é um troço excepcional, lindo, muito bonito. E é barbara, né, de entrar nele. Sim. Eu tenho um primo que trabalha na ONU. Só chegar gritando, eu tenho uma bomba! Demais. Mandar um abraço pro meu primo Maurício Burtê. Trabalha na Organização das Nações Unidas. Aliás, que sobrenome, hein? É um baita sobrenome. Alguém tem primo com um sobrenome assim tão composto? Não. Eu tenho um primo que é pastor. Evangélico. E o Timóteo. E o meu primo Timóteo, né? Que é gay e trabalha no Ministério Público. E que te ensinou muita coisa. Me ensinou muita Continua ensinando. Ah, show de bola, cara. Um bacana. Outro primo meu, Gustavo, é tudo nome bíblico, né? Tem o Moisés, que é desempregado. Tem uns 40 anos, desempregado, mora com o meu tio. Grande abraço, Moisés. Isso é legal, cara. Aí não te entrega aqui. O Gustavo, que Gustavo também tá mal. É bíblico, Gustavo? Não, é bíblico. Não, é bíblico. É, não. Os livros apócrifos, né? Aqueles certo. Tirados da Bíblia pela Igreja Católica. Os livros hipócritas, né? Aí eu Samuel virou pastor. Virou pastor, pastor evangélico. Samuel é bíblico, né? É o que melhor se deu na família. O esse Davi tá é músico no interior de São Paulo, toca lá no escreve prazer agora também. Toca mais, hein? Isso, que legal. Uma prima quer mais minha, da tua família, assim, características? Uma prima minha é dançarina, Sara. Dançarina? Não, a Sara não. A Sara, ela não se definiu ainda. Mas a Ana Raquel. Ela é dançarina. Tem um nome de dançarina. Dança com a cobra. Dança com cobra. Dança com a cobra. Tem uma foto dela abraçada numa. E a tua irmã, cobra albina. Tua irmã. A minha irmã é da aula. Da aula? Da aula, é professora. Tá legal. Tá bom. Ninguém se deu bem. Amanhã a família do Porã. Nós apresentaremos isso, aqui. Isso. Eu tentei começar, falei do meu primo, mas não, exato. O Marcos, justamente, né? Por uma questão de justiça, mas amanhã é tu, né? Não, mas olha a diferença, os primos do Porã trabalham na ONU, né? Eu não quero falar da minha família, viu, cara? Eu também não vou querer falar da minha família, eu também não. Deixa eu passo a minha também. Deixa eu só aproveitar, então, mandar. Não, obrigado. Eu preciso. Na piada, Porã. Deixa o Porã falar. Aproveitar o embalo dos primos aqui, cara, mandar um abração, um beijo pro meu priminho Henrique, que fez aniversário esse fim de semana, teve festa. Quantos aninhos? Ah, eu acho que era 10, cara. 10 aninhos, que beleza. Eu não sei, Henrique, me desculpa, mas então vai um beijão pra ti, pra tua mãe, a Débora. Seu pai tá primo. Pra vó Ruth. Eu não sei dizer. Pra todo mundo lá. E como é que tá o Paulinho lá? E teu irmão chegando em casa. E aí, o imperador. Tá ótimo, lá. Queridos. Vamos nós aqui, então, com os destaques comentados do Clique RBS. A taxa de juros do cheque especial caiu. Feito! Pela primeira vez. Após 9 meses de alta, a taxa passou para 9,55. A taxa média do empréstimo pessoal também apresentou uma leve queda, baixando para 5,85% ao mês. Que é muito alto ainda, né, cara? Se você deve lá, portanto, se você deve R$1.000 lá no seu cheque especial, amanhã você já deve 1.100. No mês que vem. Quando for pagar lá. E se pedir empréstimo, deve 1.050. Se pedir mil. Sabe por que caiu, né, a taxa? Por que caiu? Explica pra nós, Marcos. O governo diminuiu a taxa Selic, a taxa da Selic do Brasil. Nós falamos na semana passada, é uma das maiores do mundo, mas o governo, prevendo uma desaceleração da economia mundial, tá baixando as taxas de juros pra dar uma esquentada na economia. Fazendo isso, a inflação deve romper o índice que estava estipulado lá no começo do ano. Isso deixa o mercado todo muito preocupado. Mas não é o momento de contrair dívidas, né? Não, nunca é o momento. Nunca é, mas especialmente agora, tu não sabe onde é que vai parar os juros. Então não é bom fazer crediário. Certo. Avião que decolou em Buenos Aires arremete no aeroporto Salgado Filho. Cara, o Enrico tava nesse voo. Cara. O incidente ocorreu com o voo 7651 com origem em Buenos Aires, escala em Porto Alegre, destino Florianópolis. É o avião que a gente pega. Se todo avião fosse assim, né, cara? Arremeter tem que tocar no chão? Não, é exatamente antes de tocar. É. Não, mas pode encostar. Mas pode encostar. Uma encostadinha. Pode encostar e ver ele que não vai dar e subir pista. De novo. Ele pode correr na pista. Subir. Que desespero. Já aconteceu comigo. Tu acha que vai morrer. Tu acha não. Tu tem certeza absoluta que tu vai morrer. Imagina, Mr. P. Ótimo. E o Henrico lá, ô Castelhano, se borrou todo. Cara, o Henrico tava preocupadíssimo, né, cara? Porque tinha servido recém a bebida e ele... Nossa. E aí aquele lance caiu por cima dele. Cara, o Henrico tá num pé frio do caramba. Bom, a companhia desconhece o motivo da aeronave ter arremetido. Subiu para 264 o número de mortos no terremoto da Turquia. Um tremor de 7,3 graus de magnitude atingiu a província oriental turca de Van. De acordo com o vice-premier Bezir Atalay, o terremoto também deixou 1.300 feridos. E a sorte que o Bezir Atalay, né? Não tivesse imagens da captura do Gaddafi em HD? Não. Tem um vídeo novo dele pedindo clemência, pedindo por favor não me mate. É esse vídeo maior, horrível, assim. Horrível. Cara, mas selvageria. É impressionante. Óbvio, mas selvageria um ditador, é o que ele fez também, né? É um ditador de 40 anos, se não mais, né, no poder e fez coisas parecidas com essa, mas ver nunca é legal, né? Eu não vi nenhum vídeo do que o Gaddafi fez, agora ver ele é selvageria. Um 100 cara batendo na cara dele, chute, coice, revólver e tudo mais. Tá na internet. No G1. É impressionante mesmo, é a barbárie. 26% dos inscritos no Enem não compareceram para fazer a prova. Exatamente. Índice de abstenção é inferior ao registrado no ano passado. Na segunda-feira, o INEP disponibiliza os cadernos de prova do Enem 2011 em seu site. Hoje. Os gabaritos oficiais serão divulgados até quarta. Então hoje o INEP já disponibiliza os cadernos da prova do Enem. Nem fez o Enem, né? Porã? Não, Enem não, Enem ninguém, na verdade. Já acabou, já passou o Enem, Magnata? Passou. Ah, não me disse, passou. Fiz PP e Enem. Foi. Será que eu me inscrevi pra fazer o bagulho? Pô, tu é dos 26%. Tá, é um dos 26% dos inscritos. Pô, 26% é alto, né, cara? Cada alto. Quatro caras, um não foi. Mas é menor que o ano passado, né? Tô querendo voltar a estudar, né, Magnata? O reggae tá ruim pra caramba, tá ruim. É mesmo, é. Voltar a estudar, né, Magnata? É, faz umas musiquinhas boas que de repente vai, né? Tamo aí, né? Vamos negociar. Não adianta, os caras ficam bravos, ficam tristes, né? Ah, meu som não vai, não vendo show, não toca no rádio. Sim, mas faz uma coisa que preste, né, cara? Aqui nós estamos aprontando. Ô, eu e o Cléo. Ei, Cléo, como é que tu estás, cara? Eu tô bem, cara. Eu tô aqui de Floripa, aqui pra te dar um toque, estamos com um som novo aí. Pô, beleza, manda pro Mr. P pra nós aí, cara. Isso. Melhor do que só o Mr. P tá aí, cara. Mr. P tá aí, ó. Não é a folga dele segunda, cara? Não, a folga dele é terça e quarta. De bola, amanhã, e sexta. Então, aproveitar aí no ministério, então, cara. Terça no ministério, toma aí. Legal, pode vir. Vem amanhã. Meia-noite amanhã que tá aí. Combinado. Rô Conceição, fechado. Gafa, e nós vamos ir com todo mundo. Melhor do que sou. Novo som aí do Iriel. Boa, obrigado, tá, Cléo? Valeu, querido. Vamos fechar um show aí também em Porto Alegre, porra. Vamos fechar. Aproveita e fecha pra nós aí, então, Feta. Vamos fechar. O pause fecha um. Vou fechar pra ti. Rio Grande do Sul registra pelo menos 18 mortes em acidentes de trânsito no fim de semana. Nossa. Em Pelotas, no sul do estado, fim de semana normalzinho, né? Onde no máximo as pessoas pegaram o carro pra ir pra praia. E um monte de gente de moto, né? Maioria de moto. Isso. Em Pelotas, no sul do estado, 5 pessoas morreram em ocorrências com motos. Em Santa Catarina, foram 11 os mortos. 4 acidentes de trânsito com morte foram registrados nas rodovias do meio oeste de Santa Catarina. Semana começou com temperatura elevada e sensação de abafamento. Além disso, a instabilidade avança rapidamente e se espalha por todo o sul do Brasil ainda nesta segunda-feira. Amanhã deve continuar a chover e na quarta-feira retorna o tempo seco e frio. Frio? Como frio? 10 graus de novo. É. Vai baixar. É mesmo? Acredito. Sobre trânsito, tu falou aí das mortes no trânsito. Em São Paulo tá acontecendo um fenômeno de muitos carros ricos, importados, atropelando um monte de gente. Normalmente o motorista tá embriagado e estão querendo mudar a lei seca agora de novo para as pessoas não terem o direito de se negar a soprar no bafômetro. Foi isso parado ou vai soprar? Porque não soprar no bafômetro parou, soprou. Virou mania. Uhum. Virou mania. Ninguém sopra. Só pagar lá R$1.000 ali, os caras que têm dinheiro, tem dinheiro, fica com a carteira, fica com o carro, não precisa soprar, e aí para. Mas o que tu acha agora? Porque agora tem uns 300 advogados entrando com uma ação de inconstitucionalidade. E porque esses advogados são mais bem pagos do que os advogados que defendem, enfim, a vida, né? Pô, cara, mas eu sou obrigado a concordar. Eu acho que não dá pra facultar. Não dá pra facultar o teste do bafômetro. Tem que obrigar. Cara, se tu não sopra, presume-se que tu tá com medo de que te pegue, né? Então tu bebeu. Cara, e é impressionante, porque tem a lista da Folha de São Paulo que eles fizeram a lista dos últimos meses, últimos 2 meses, atropelamentos e acidentes com motoristas embriagados, motoristas jovens. É assim, tem 15 acidentes. Os 15 é Porsche, é Hilux, é Golf, é aquele do outro, Honda Civic. Cara, não tem só um carrão. Não tem um carro. E atropelamento assim, em cima da calçada, né? Em cima da calçada também, muitos atropelamentos. Em cima da calçada e atropelando velhinho, atropelando gari. E aí o que acontece? É parado, não se recusa a soprar no bafômetro, paga R$1.000, continua com o carro. Fica 2 dias sem a carteira. Tá tudo certo. Aí não dá, aí tá errado, né? Aí não dá. Não tem como funcionar. Quem tem dinheiro, o grande favorecido é o cara que tem dinheiro, né? Cara muito milionário, o cara ganha, sei lá, 300 mil por mês. O que é R$1.000 assim, pra ele pagar ali? Nada. Pelos números que a gente tem no Brasil, né? Que são 100 mortes por dia, né, cara? No trânsito, são 100 mortes por dia. Tu imagina o que é isso? É impressionante. No Brasil inteiro, 100 pessoas morrendo por dia por causa do trânsito. Guerra alguma civil? Coisa tem que ser. Mais do que muita guerra civil. É verdade, amigo, e um jovem foi preso por arrombar veículos! Defecar no banco de trás. É verdade. Quem aqui nunca fez um cocôzinho no banco de trás, né, Marcelo? Deixou um bombonzinho, né? É verdade, amigo. Cara, deu a primeira facada no louco. Ele costuma fazer cocô no banco de trás de veículos depois de roubar. É verdade. Ele rouba, dá uma banda. Uma cagadinha. É verdade. Vai lá. Cagada, né? Já aconteceu contigo, Potter? No banco de trás, não. É verdade. Detento pega 5 anos de prisão por usar celular pra contar que seria solto. É verdade, olha a história, é verdade. Olha que história sui generis. É verdade, tô saindo hoje, hein? Cala a boca, Marcelino, deixa eu falar a história aqui. Fala a história. Diane Kennedy, que é o nome de homem. É, nome de homem. Diane Kennedy tá preso desde 1990. Na Califórnia. Ah, lá na Califórnia. Aí o que aconteceu? Ele tava na véspera de ser solto, pegou o celularzinho. Ligou pra mãe. Contrabandeado. É verdade. Ligou pra família pra avisar, tô, você é solto semana que vem. É verdade. Sabe quanto tempo ele pegou depois disso? Cinco anos. É verdade, é verdade. Mais cinco aninhos pra só porra, mais cinco, cara. É o bônus prisão, né, Marcelo? Noiva! Eu vou até te ignorar agora pra ver se tu cala a boca. É verdade. Noivo expulsa a mãe da igreja após ela tentar impedir o casamento. Que isso? Caramba, aqui. A mãe ajudando o cara, né? Ah, ou não. Sabe o que aconteceu? Que é? Foi preso ele. É verdade. Não conseguiu se casar. É verdade. Justin Lil Harris foi acusado de violência contra mamães. Isso aí é crime lá em Nevada. Ah, lá em Nevada tem muita mamãe. Estado do Texas, né? É verdade. Estado do Texas, não, Texas é o estado, Nevada deve ser uma cidade. É uma cidade chamada Nevada também. É verdade, neva muito lá em Nevada. É verdade, lá em Nevada, é verdade. É muito frio. Muito obrigado, tá, Marcelo? É e obrigado aí, especialmente ao Marcelino. É verdade. Obrigado, Marcelino. Sensacional. Obrigado a incomodar, né, obrigado, desgraçado. Obrigado, Marcelo. E aí, Marcelo. Mr. P? Vamos, Cristiano Manuel. Trilha, Cristiano Manuel. Adoro. Mr. P! Aí um amigo passa às 6 da tarde na rua e vê Cristiano Manuel dali, uma cara de cansado, acabado, sentado no ponto de ônibus. Oh. E aí pergunta, ô Cristiano Manuel, por que que tá aí tão cansado, rapaz? E aí ele grita lá do lado, ora, pois, sabes que estou aqui desde as 13 horas. Tá, mas e por quê? Ora, pois, um homem que passou por aqui falou para que eu pegasse o ônibus 789. E até agora só passaram 526. Caraca! Cuspi muito, Potter? Nada. Sequinho. Tá treinando. Uma e boa aí, fala Potter? Precisa de cuspe. Concordo. Né? Uma boa fala, um tem bom discurso. Cuspir. Pode o Obama, cuspir. Obama cospe muito. Sério? Cospe muito. E ele tem um baita discurso, né? Eu deixo meus óculos aqui na frente, aqui quando eu tô falando, e sai daqui, eu tenho que limpar. É. No primeiro tempo do programa. Ainda mais tu, né, Pura? Tu deve ser o cara que mais solta o saliva aqui no programa. É verdade. É o que fala mais, né? Não, e normalmente o gordinho, ele cospe mais. É uma tendência. Vai ver o gordinho cuspir daqui a pouco. Uma piada! Piada do Pote! Pastilhas me, dor de garganta, chupe me. Essa piada vai pra rapaziadinha da B14 em Sapucaia, uma casa ímpar. Porque só vai gurizada de menos de 17 anos e não tem álcool na festa. Que legal, poderia zero ir álcool. Nessa festa. Uma criançada na festa. A verdadeira diversão. Criançada, obviamente, né? Abaixo de 17 anos. Tem gente que não é mais criança, né? 17, 16 anos, a amizade já é maior. Ficou ruim ali, né, Potter? Ficou meio complicado trabalhar. Uma vida particular. É o Potter vinde, né? A minhas criancinhas. Pro DJ, né? Não tem nada, cara. Não tem nada. Mas zero. Tá. E aí a loira tá deitada na praia com um bronzeado espetacular. E chamando a atenção de todo mundo que passa ali, né? Imagina. Aí tem uma mulher que olha pra loira, assim, e aí chega perto dela e pergunta, por favor, qual o seu protetor? E a loira, São Francisco de Assis. Aliás, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar ao sol neste fim de semana. O sol tava torrando nesse fim de semana. Eu tomei um sol na laje. Tomou na laje o sol? É. Tava torrando o sol nesse fim de semana. Eu lavei o carro, cara. Ruim. Coisa boa. Fazia desde 1980. Coisa boa lavar o carro, né, cara? Eu tomei sol no estádio Beira Rio lá. Foi no Beira Rio, cara? Fui no Beira Rio. Fiquei lá no campo, lá tomando um monte de sol na cabeça. Abraço pro Alex. Abraço pro Alex e pede desculpa pra torcida do Inter aí no final da matéria. Não comemorou. Desculpa, né? Tem uma vozinha parecida com a da Alessandra. Ah, mas que caixa, que golaço. Que golaço. Falaremos mais sobre isso no Bola nas Costas daqui a pouquinho, não. Uma e meia da tarde. Não, temos que falar. Até porque eu vi o Inter segue vivo, né? No objetivo do G5 segue vivo o Inter, né? E o Figueira tá ali, ó, no teu cangote, querido. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. O que que tem aí, meu compadre? Boa tarde, querido. Boa tarde. Queridos amigos do PB. Abaixo eu tô mandando uma contribuição pro programa de vocês, querido. coisa boa. São 6 pontos pra saber se tu é ou não é nego velho. Ah, vamos fazer o teste. Se tu fechar 100%, tu é um legítimo nego velho. Com a marca do NV, né? Já se fechar 50% a 60% ou 80%, certamente tu é apenas um fã do NX Zero. Ou tu não te enquadra assim numa dessas aí, né, querido? A rádio aí. Vai dar uma lida num livro também, se tu não tá em nenhuma dessas, querido. Mas vou te ajudar aqui, ó. Nego velho que é nego velho mesmo, querido. Tem sempre uma história, uma doença ou uma dívida maior e mais triste pra contar do que a tua. Nego velho, mas a minha tia morreu. Morreram duas minhas. Nego velho tem gota, né? Ele me atacou da gota, né? Não, e outra coisa, dor nas juntas. Qualquer coisa, se o cara quiser que perder um dedo, eu perdi dois. Mas tô devendo 100 pila, nego velho. Eu tô 323, querido. Nego velho não sente frio também. Pode estar fazendo menos 20 graus que ele mete no máximo uma camisetinha de manga. Todo e qualquer nego velho mesmo, querido. Ele entende qualquer tipo de carne, querido. Ele sabe mais que o açougueiro. Que tal tá essa maminha aqui? Olha, isso aqui tá mal cortado. Tinha que ser no sentido do... transversal. Da transversal, assim, porque aí tu faz isso aqui, o bifinho, querido. Aí tu corta, faz um triângulo e bota... essa picanha, botamos no fogo. Essa picanha tu deixa 3 dias dormindo dentro d'água, querido. E depois ela amolece até a graxa, querido. Nego velho também não termina a palavra em ninho, querido. Ah, não? Churrasquinho. Não. Sacolinha, isso aí tá fora. Não diminui tem. Ela, né? Não. Churras. Não, é churrasco. Não faz abreviatura de nada. É sacola. Até o fim, né? Shopping. Que shopping, o quê? E o fenômeno é o ninho, tu fala como, nego, velho? El ninho. Pra mim não existe isso, querido. O shopping é nas lojas, vamos nas lojas. Vamos nas lojas, no armazém, querido. Armazém. Não, e é no seu, sempre é o dono do armazém, é no seu Costa lá. O seu Costa. Vamos lá no seu Costa. Vamos ali no marido da dona Gladys, tá ali, querido. Nunca é o nome de estabelecimento. No interior não tem essa do cara ser alguma coisa, ele é filho de alguém, né? Ou marido de alguém. Esse aí não é o guri do Saraiva, querido. Esse é o filho do Saraiva. Filho de quem? Mas tu é filho de quem? Mas olha, conheço teu pai. É. Não, ele nunca conhece. Pode entrar. Conhece teu pai, tu entra. Não, verdade, é o mais novo do... Não, eu sou o mais velho. Barbaridade, rapaz. Como cresceu. Mas conheci esse guri, mas como tá grande. Não, ele não conhece. Na verdade, ele não conhece. Ele sabe quem são os mais ricos da cidade e diz que conhece. Sim, é o Dornelis, o filho do Dornelis. Ah, o Dornelis. Outra coisa, nego velho não usa nada apertando o meio das pernas, né? Não. Sempre tem que estar tá bem folgado. Isso é moda country, de preferência nada, né, querido? Tudo que era época do nego velho era melhor. As músicas eram melhor. As bandas eram muito melhor na época dele. A segurança pública, as bicicletas, e os times de futebol. Não existe que nem o Grêmio de 83. Ninguém encosta no Colorado dos anos 70. É tudo um troço antigo, querido. Mas é verdade, aqui mandou o Jackson Jardel Pimentel. Esse deve Jackson ser nego Jardel. Velho. JJ, né? De carimbo, NV no peito, né, querido? Ô, meu, a saúde é uma das áreas com maior índice de empregabilidade do mercado e está sempre à procura de profissionais qualificados e com formação diferenciada. Boa! Pensando nisso, a Unicinos e o Mãe de Deus criaram a Escola Superior de Saúde. Pra galera que vai começar uma carreira agora, tem cursos de graduação em enfermagem e nutrição. E pra quem já tá na área e busca aperfeiçoamento, tem mestrado profissional em enfermagem, MBA e especializações. O MBA é o famoso MBA. Uhum. Todos com aulas em Porto Alegre. As vagas para pós-graduação já estão abertas e as inscrições do vestibular vão até o dia 22 de novembro. Se tiver interessado, acesse unicinos.br/Escola Superior de Saúde e faça já sua inscrição. A Escola Superior de Saúde Unicinos, Mãe de Deus, sua educação nunca esteve tão bem cuidada. Vai daí, Porazinho. Muito bem, tenho aqui novas pérolas do @cara_romântico. Como? @cara_romântico. É o cara romântico do Twitter. É o cara romântico. Isso aí. Linda, quer um lugar ao sol? Dá uma cozinha com teto solar, velha. Pô, amor, quer que eu te leve no cinema, querida? Então, que horas eu devo te buscar? Ô, minha linda, pô, o verão tá chegando, hein? Se tu quer realmente entrar nesse biquíni, vai precisar de um milagre. Velha. Pô, amor, por que tá reclamando? Meu peito fez barulho, mas não teve cheiro nenhum. Meu peito? Peido. Meu peido. Querida, a minha ex está fazendo uma despedida de solteira hoje à noite. Eu vou dar uma passadinha rápida lá. Tá? Sim, bem rapidinho. Vou dar uma rapidinha lá e já volto. Sabe que tem uma pesquisa na última revista Alfa, se não me engano. Alfa, que diz que que as mulheres têm mais ciúme é da sua ex. É mesmo? É mesmo? Sua ex quem? É engraçado, né? Da sua ex. A ex, o cara optou por não ter mais. A ex é ex, né? Ou ela optou por não te ter mais. O que é pior ainda. Né? Se ela te optou por não te quer, ela não quer mais, porque mulher que não quer mais, não quer mais. Existe o homem uma mulher, não querer, né? E uma mulher que nos conhece sabe que a gente não termina com uma mulher bem. Qualquer mulher que seja nossa ex nos odeia. É verdade. Ah, demora um tempo pra começar a gostar de novo, né? 10 anos. Mas... Atenção, pessoal. Como assim, Porã? Como assim? Tá na revista Alfa. Pra ex começar a gostar de novo. O poder da queimação. A ex não volta atrás, cara. Como é que seria? Tava na revista Alfa, isso? Não tava na revista Alfa. Isso é experiência pessoal. Ah, não. Isso é gama, né? É gama de experiência. Pessoal. Ele tá se afundando. Digamos que eu tenho. Cacereando. Cita uma namorada. O Porã é o famoso âncora. Não vou citar nomes. Tu gosta de viver perigosamente, né? Não vou falar da minha vida pessoal. Aprendeu! Deixa eu passar a última do cara romântico pro castelhano, que aí conhece bem essa frase. Cara, romântico é que o casamento é aquele que nem piscina de água gelada. Sempre tem um que pula e fica dizendo para os amigos: vem que tá quentinho, hoje tá uma delícia. Ô, meu, 1:27, vamos fazer os classificados do Pretinho. Alô? Travou a vinheta, hein, Magnata? Travou a vinheta, Magnata. Vamos fazer a gente, então. Alô, está fazendo bebê, meu. É clá, classificados do Pretinho. Sou um Fiat Stilo. Pertenci a um único dono, nasci completão. Com direção elétrica, computador de bordo, piloto automático, rodas aro 16, estou com pneus novos, sou impecável, minha cor é cinza. Durmo numa garagem coberta, meu dono está pedindo 31.600. Se você quiser me ver em fotos insinuantes, é só mandar um e-mail para... Oh. O que seria uma foto insinuante de um carro? É o carro com as rodas tortas? Porta aberta. Porta-mala aberta. Existem várias fotos insinuantes. Insinuante, né? As fotos de jornal dos carros são insinuantes. Uma porta-mala aberta e o dono metendo atrás, assim. Uma mala. Então o e-mail... já passou. O e-mail para este Fiat Stilo é Fiat Stilo 2007, @hotmail.com. Manda o e-mail lá pro Galeno. O Galeno de Porto Alegre. O Galeno tá vendendo o estilo dele. E quem tiver fotos insinuantes, mande pra pora@atlantida.com. Boa. Mas é uma dúvida que pode ser a dúvida do nosso ouvinte. Qual é a diferença da direção elétrica para a direção hidráulica? Pô, Porazinho. Dá choque a elétrica. Não, a elétrica é muito mais leve. Muito mais leve. Muito mais que a hidráulica? Muito mais. Não envolve água. Não. Porque se misturar água com a elétrica... Aí dá choque, né, Almir? Aí dá um curto-circuito. Uma loucura. E aí, negadinha, me chamo Jorge, sou de Pelotas, escuto você sempre. Tô vendendo meu Play 2, pois estou me formando em veterinária e preciso de uma graninha pra comprar um material pra eu poder começar a trabalhar. O videogame tá em ótimo estado, é um Play 2 Slim, desbloqueado, 2 controles, 1 memory card de 8 mega e 20 jogos. O preço é uma barbada, R$600. Hã? Aceito propostas, vendo play2@hotmail.com. Não vai vender, né? 600 pila, tá louco, né, cara? Começou com 600, mas não vai vender pra vocês. Sabe que o meu filho, depois que eu comprei... Ah, que tem 20 jogos, né? 20 jogos. Ah, 20 jogos. Se forem originais, aí vale. Diz que tá desbloqueado. Se tá desbloqueado, não é Kentucky. Então tá. Então, é vendo play2@hotmail.com, aí o cara se vira lá, né? Claro, na hora de negociar. Tem que ser bom negociador. Dizem que o Play 2 é o grande videogame do momento, né? Não é. Sabe que... Mas ainda é. Depois que eu comprei o Play 3, agora os meus filhos estão pedindo Play 2 de volta, cara. Por quê? Porque tô falando, ao Mickey tem mania. Tem alguns joguinhos lá que eles curtiam no Play 2 e eu já despachei o Play 2. Viu só, querido? O que eu tô falando é muito mais alegria pra agarizar. Nós estamos aqui com o Play 2, estamos vendendo na Almir Cape Mania hoje um Play 2. Um Play 2, R$200. Tava bom, preço. 200 pila, tá 30 bom. 30 jogos. Tá bom. Quantos? 30 jogos. 30 desbloqueado. Porra. Tudo tá pirata. Bom, oferta do cara. Eu pensei o seguinte, essa história dos teus filhos estarem querendo o Play 2, talvez tenha alguma relação de família com essa questão da ex. Não sei, não me complica. Tu te complica sozinho, né, Bora? Isso é verdade. Sabe por quê? Porque tu fala demais. Se tu falasse menos, tu complicava mesmo. Sabe que a última vez que tu disse isso, eu caí da cadeira. Né? Agora o Porã tá falando que sou eu o culpado. E tu viu que o Potter segue botando os amigos pra baixo, né? É verdade. Tu sempre segue pisoteando nos amigos. Cara, é o contrário. O Potter segue querendo cuidar dos amigos. Não. Então, cara, mago, agora tem que usar camisa número menor. Os amigos se viram, né? Essas camisas aí, cara, são na época do Barraco de Palma na Pedreira. Não são, cara. Da Porã. Tu tem que conhecer um pouco mais da Da Sas Porã. Os caras gostam de bater uma boca, né? Ô, Mirzinho, e aí, ô, Mirzinho? Tudo bom, estamos com ajuda aí pra times que vão cair pra segunda divisão. Olha aí, boa. Exatamente, uma bazuca. Né? Bazuca? Exatamente, pra atirar no atacante do time adversário. Que é isso, cara? É o único jeito, gente, pra livrar o meu Havaizinho. Não, que é isso. Até quando o Havaizinho ganhou do Botafogo. Vai, tá jogo. Mas até quando ganhou o Atlético Paranaense, vai lá e ganha. Tá? Todo mundo ganhou. Desgraçado. Atlético Mineiro, Ceará, pelo Ceará vai cair. Gente, certo, pode botar na lista. Essa bazuca, ela vem... Cruzeiro, ela é dobrável, tá? Dobrável? Dobrável pra guardar no calção do William. Dá pra guardar no calção. Sim, ele é o capitão. Exatamente. É o capitão. Aí tu guarda ali, tira e pum. É uma bazuca só pro Havaí, pelo que eu tô entendendo, então. Exatamente. Já vem com, a camiseta do Havaí e tudo. Vem azul e branco, inclusive. Certo. Partido gol. Tá, gente? E aí é o seguinte, a gente coloca... A fotinha do Google. O Google usava pra treinar, ele botava bolinha de tênis, né? É a bazuca teleguiada ainda. Pum, quer tirar a bolinha. Nós colocamos ali um alvo de laser... nos atacantes. Certo. E aperta o botão da torcida e já... Pô, demais, destruindo, hein? Destruindo um por um. Sensacional. Único Almir. Jeito, né, gente? Único jeito. Acho que agora não tem mais, né? É, Almir. É a vida, né, Almir? Acho que agora é engarrafamento. Só quem já foi lá sabe o quão ruim é, né, Almir? Sexta e terça engarrafamento na casa agora. E de vez em quando, sábado de tarde. Sábado, sim. Né? Sofrimento, né, gente? A seleção da nossa vida. Mas é a vida, né, Almir? É a vida. Sofrimento. A gente tava falando dos nego velho, eu lembrei da história que o cara me contou esse fim de semana de dois amigos que moravam numa kitnet. Mas dois bacudos mesmo, assim, né, cara? E aí diz que eles ficaram assim, os dois, e brigaram num jogo de truco de noite. Jogando truco, eles bateram boca, mas tiveram que ir pra casa e moravam no mesmo lugar, os dois. E nenhum falava com o outro, assim. Aí, tá, foram dormir. Dormiram, viraram pra cada um pro seu lado ali, foram dormir. Acordaram de manhã, um fez um mate, assim. Fez aquele chimarrão, assim, como de costume. Sentou lá no canto do sofá, só tinha um sofá no kitnet, assim. E o outro sentou, levantou, se escovou e sentou na outra ponta do sofá e ficaram ali. Nenhum falava com o outro, aquele silêncio. Ele serviu um mate, assim, tomou o primeiro, roncou bastante pro cara ver que tinha terminado. Ainda bom que tomou o segundo mate, o cara quieto, não queria dar o braço a torcer e pedir louco pra tomar o mate, né? Aí lá pelo quarto mate, que o nego velho só espichou o braço pro lado dele e olhou pro outro lado, assim. Sim. Alguém querem? Como alguém só tem um cara? Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Grande Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, sua parceria, preferência pelo Pretinho. 20 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você que nem o Pretinho, sempre bem. Fala, doutor Alceu. Doutor Alceu, querido. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Como é que foi o fim de semana futebolístico, doutor Alceu? Os catarinenses ganharam e os gaúchos empataram, doutor Pedro. É bem isso aí mesmo. Dá um beijo na careca gostosa, melhor gostosa do Júlio César. O melhor resultado foi do Figueirense, ganhou fora de casa do Palmeiras. O Figueirense tem um ponto atrás do Inter. O Havaí também foi... O Havaí também foi bem, ganhou em casa do Botafogo. O Grêmio empatou fora com o América Mineiro Lanterna. Do mesmo nível, eu acho, né? Não sei se vocês concordam. Que jogo eletrizante esse do Grêmio. Não sei se vocês viram, eu não vi, mas pelo que eu ouvi, a narração... A gente tava no... Era eletrizante a narração. Cara, o Zé Aldo, quando terminou o jogo... a loucura que o Zé Aldo narrou na Rádio Gaúcha, o fim do jogo, parecia isso aí que você tá falando mesmo. Exato, é. Porque faltavam uns 2 minutos e o Zé Aldo... Tem que acabar! Tem que acabar! Tem que acabar que o Grêmio tá... E eu dentro do carro pensando, barbaridade, Zé. Não, é impressionante. Que era contra um grande time, né, Pedro? É o América, Mineiro. É impressionante quando, como o torcedor conhece o seu time. A gente vendo o jogo, o Pi foi lá em casa, lá vimos o segundo tempo. E aí a gente vendo, tá vendo que vai acontecer alguma coisa, né? Nós vamos tomar um gol, ou talvez a gente até perca esse jogo. Aí o Pi saiu de casa, deu o segundo gol. Eu ia mandar uma mensagem por aí, resolvi não mandar pra não mentar mais ainda. Porque a gente já sabia que era nisso. O Inter empatou, né, doutor Pé? Terra. Pô, empatou, é. Ô, Dalê, que eu pô? Expôs, pô, Dalê? Cara, eu prefiro nem falar. Como melhor, é que ficou, né, Dalê? Melhor, né? Depois do empate, Dalê? Tá na hora de botar essa cabeça no lugar, Dalê, pensar um pouco mais no teu time. Foi uma falta. Faz parte de mim, né, cara? Quando eu faço gol, eu tô pensando no meu time também, né, cara? Ontem fui tentar defender, cara. O Alex ia botar uma situação. Não, foi na maldade, foi na maldade. Não precisava fazer aquela Alex falta ali. Alex é meu amigo, cara. Já e tinha aí, cartão, Alex, já tinha cartão. Quer falar alguma coisa pro Inter, Alex? Cara, mas é insuportável o Alessandro em campo, cara. Ele passa o tempo todo cutucando o juiz. No braço e apontando e reclamando. Em todo um minuto de jogo ele já começa chega o juiz. O D'Alessandro não tem mais o que fazer. Se não fizer isso, ele não joga bem. Pelo amor de Deus. Mas cara, ele é bom, ele é um baita jogador, né? Cara? Muito cara bom. Pega muito a responsabilidade, a bola tá aí sempre baixo do pé dele, sim, aparece sim pra quem tá com a bola. Ele é um cara que chama o jogo desse. Por incrível que pareça, o Jô jogou bem ontem também, cara. Ele não fez gol, não. Não fez gol, mas o Jô tá mais magro, bronzeado, né? O D'Alessandro deixou uns 3 corintianos no chão ontem. Com os dribles dele. É um baita jogador. Sensacional. Quem tá mal é o Oscar, né? O Oscar tá meio cansado. Pois é, o Oscar não tava numa vibe legal, o Oscar. Mas o campeonato tá demais, né? O campeonato tá demais. Vasco agora é novo líder. O Corinthians tem um caminho mais fácil até o final. Tá todo mundo muito vivo naquele bloco da frente ali. Sabe quem é o novo técnico do São Paulo? Quem? O Leão. Oh, ressuscitado Leão. Emerson Leão. Emerson. Exatamente. Morreu mais um motoqueiro lá na pista, o né? O italiano. Pois é. Vocês viram essa cena? Acidente horrível. Semana estúpido passada morreu um lá nos carros, ontem nas motos. 24 anos. O... 24 anos. Um caiu, italiano. Pra quem não viu a cena, ele cai da moto e é atropelado por dois outros motoqueiros que vêm atrás. Todos os jogos do campeonato italiano tiveram um minuto de silêncio em homenagem a esse cara. E o fiasco foi o Brasil perdendo a Costa Rica nos Pan-Americanos, né, doutor Pepe? É verdade. O mais fiasco ainda foi o Ney Franco dizer que, ó, se a gente perder esse jogo, vai ser um vexame. E foi, né? E foi. Era isso, viu, doutor Peter? Tá bom, fala do gol de peito do Falcão na final do Brasil. Pá, absurdo. Grand Prix, né, contra a Rússia, 1-0 pra Rússia, o Brasil empatou. Ah, no futsal! Foi pra prorrogação, faltando uns 2 minutos. O goleiro da Rússia, que é um brasileiro naturalizado, chamado Gustavo, fez absurdos no gol da Rússia. E de repente só podia sair de uma maneira o gol, com de peito do que Falcão. Isso. Tem que falar também. Cara, e aquele dia ele tentou aquela falta que ele bateu de dar uma volta na bola e chamar por cima da barreira, que ele não, a bola não entrou, né? E ele dizendo assim, eu tô lamentando. Não, tá lamentando muito não ter entrado essa bola, Falcão. Ele disse, não, tô lamentando que o time fez 12 gols, eu não fiz nenhum, meus filhos vão chegar em casa agora. Papai, 12 gols e nenhum teu. Tem que falar também da eliminação do Brasil no Pan-Americano. Primeira fase, empatou em 0-0 com Cuba e perdeu pro... Disso, acabamos agora de falar. Perdeu isso pra Costa Rica. Falar. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá com essa cabecinha, hein, Magnata? Tá interessante. Esse era o assunto do momento agora. Tá prestando atenção no programa, hein, Magnata? Eu tô ligado na tua. O Marcos, ele tem aquela capacidade de conversar. Assustado, velho. Eu já falei, o Marcos conversa contigo, sempre presta atenção contigo, só que ele responde tudo. Eu ouvi o Inter, ouvi o Grêmio, ouvi o Figueira, o Avaí. Ouviu falar Peter que o Ney Franco disse que ia ser um vexame e tal. Ela disse que a gente tava parte falando. Eu pulei, essa parte pulou. Eu pulei. Ouvido seletivo. É que ele não instalou o iOS 5 ainda. Ah, tá. Era aí, tudo bem. Obrigado, doutor Alceu. Hoje às 8 da noite tem Bola nas Costas. Saúde aqui na Atlântida para todo o sul do Brasil. Cada estado tratando lá das suas necessidades, dos seus assuntos. Exatamente. Num antigo mosteiro budista, um jovem monge questiona o mestre. Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, reclamam das minhas camisas, outras são ignorantes, muitas pessoas são indiferentes. Eu sinto ódio das mentirosas e sofro com as pessoas que caluniam. Eu sou assim também. É tu. Aí o mestre disse assim: gafanhoto, viva como as flores. Oh, e como é que é viver com as flores, mestre? Gafanhoto! garoto. Aguentar o mestre desse. Repare nas flores, falou o mestre apontando os lírios que cresciam no campo. Elas nascem do esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas coloridas. É justo inquietar-se com as próprias imperfeições, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o perturbem. Os defeitos deles são deles e não seus. E se não são seus, não há razão para aborrecimento. Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Que bonito, hein? Pô, mandou legal, aqui a Michele, da Visão Contabilidade. Essa tem visão. Obrigado aí, Michele. Muito bonito. São palavras, palavras edificantes. Mas sabe que é um exercício interessante a ser proposto. É importante. Né? Porque pessoas que não te dizem nada não têm o menor poder na tua vida, né, cara? Não, pô, uma pessoa que não te diz nada não pode chegar e dizer assim pra ti. Não pode mudar o teu dia. Não achei legal a tua camisa. Alterar teu humor. Uma pessoa que não te diz nada. Exatamente. Porque se essa pessoa representa pra ti alguma coisa, aí tu fica chateado. É verdade. Com tua mulher, teus filhos. Né? Não, sim. Teus amigos, um grande amigo teu diz, essa camisa não tá legal em ti, aí, acaba com o meu dia, entendeu? Agora, se é um bosta que eu tô cagando pra ele, aí realmente, ok, passou tá a batida, né? Mas não, esse cara, eu gosto dele, é meu amigo, meu irmão. Agora, o cara não pode dizer assim, vou te dar uma camisa menor, aí não, aí já... Aí tá pedindo pra tomar uma bomba do lado da orelha. Sabe o que eu vou fazer hoje de tarde? Vou no shopping. Vai? Então vai. Que bom. Fala aí, Pi. Rapaziada do Pretinho, eu gostaria da ajuda de vocês para encontrar uma menina linda que estava no ônibus na quinta-feira. Ah, mais um tarado do ônibus. Mais um cagão. Mais um cagão. Não chegou e aí tinha sido pretinho pra chegar na mulher. Ela passou o trajeto todo me cuidando e eu cuidando ela. Aí quando eu desci, ela olhou pra porta pra ver se eu tinha descido. E eu tava cuidando ela. Achou o cara com cara de ladrão, né? É, eu cuidando ela. Desceu antes pro cara. Ônibus esse todo, cara vai me assaltar. Não dá pra andar com essa touca. Ufa, não desceu. Ufa, que bom que eu desci. Tira antes a touca, querido. Eu tava ali cuidando ela da janela do lado de fora e ela me deu tchau. Eu mandei um beijo pra ela. Ela deu uma risadinha. E agora eu preciso achar ela de novo. Ela deu uma risadinha, já era, mano. O ônibus era o Juca Batista. Ficou feliz porque ele ainda desceu. Zona Sul, Porto Alegre. Juca Batista em Porto Alegre, Zona Sul, por volta das 16 horas. Mais de três dentes esse sorriso, hein? 16 horas. Centro Bairro. Isso foi na quinta-feira passada. Ela tinha uma tatuagem que ia do pé, ia subindo a perna. Ui. Ai. Tinha um piercing transversal em uma orelha e tinha outro piercing em outra orelha. Nem pensar. Dá pra se dizer. Louca, tu não viu nada ainda. Vida louca na nuca. Que ela tem estilo. E aí ele manda um e-mail aqui pra menina entrar em contato. guridoônibus@hotmail.com guridoônibus@hotmail.com Boa sorte, guridoônibus. Tomara que dê. Pra esse cara eu tenho que contar uma piada, né? Piada do Porte! Refrigerante Biri! Tomei o meu e me fui comprar outro! E aí o sujeito entra numa loja e dá de cara com um enorme cartaz. Cuidado com o cão. Aí meio ressabiado, ele faz as suas compras, sempre atento pra alguma eventual surpresa. Entendeu? Numa loja tem o cuidado com o cão. Sim. Quando na saída se depara com um cãozinho que cabia na palma da mão. Ai, que amor! Esse é o cachorro com o qual eu tenho que tomar cuidado? Exatamente. Ele não me parece nem um pouco perigoso. E realmente não é perigoso. Então por que você colocou o cartaz "Cuidado com o cão"? É porque antes todo mundo pisava nele. Tem uns bichinhos muito pequenininhos, tu acaba sem querer pisando, né? Tem. Formiga, filhos. Cara. Como eu piso, então? Tem uns, de bicho tem cachorro. Tem uns bichos de filhos, uma formiga. De 1,90m que sem querer também tu acaba pisando neles. Rafael Vale de Charqueadas, uma das cidades com o maior número de corintianos aqui do Rio Grande do Sul. Manda pérolas do Twitter. Mulher igual sal de frutas, promete fazer milagre e no fim evapora. Mulher gosta de homem de caráter. Caráter, casa. Bah. Muito legal. Brasil tá mais adiantado que os Estados Unidos, pelo menos num aspecto: fuso horário. Aspecto fuso horário. Depende, né? E diz aqui o Rafael que tem uma amiga anoréxica. Gente finíssima. No confessionário, o nego velho vai entrando porta dentro. Ah, que beleza. Tudo bem, seu padre? Eu queria lhe dizer, querido, que eu fui seduzido por uma mulher casada. E que se diz séria, né? E com quem se veste tu? Padre, eu já disse o meu pecado, querido. Então pergunta tu aí pra ela depois. Calma, mas cedo, mais tarde eu vou saber. Assim é melhor que me digas agora. Foi por acaso, Isabel Fonseca? Não vou te dizer nada, querido. Vou ficar com a boca bem fechada, querido. Ah, já sei. Quem sabe é Maria Gomes. Não, não. De mim tu não vai saber, querido. Já te falei. Ah, quem sabe foi a Maria José. Já te disse, ô de preto. Eu não vou fazer nada, querido. Não vou falar de ninguém. Quem sabe a Rosa do Carmo. Não, eu não vou falar nada. Não insiste, querido. Já sei, então. Foi a Catarina da pastelaria. Eu já te disse que eu não vou te falar nada, querido. Aí o padre ficou roendo as unhas desesperado. É um cabeça dura mesmo. No fundo do coração eu admiro a tua reserva. Reza 20 Pai Nosso e 10 Ave Maria e vai com Deus, querido filho. Saiu do confessionário, sentou no banco da igreja, o amigo dele, o Maneco, disse: e aí, nego velho, conseguiu alguma coisa lá dentro? Consegui, querido. 5 dicas de nome de mulher casada que tá dando pra todo mundo aí. Barbada, beleza. Ai, cara. E aí, meu querido Porazinho? Opa, eu vou dar um toquezinho de doação de sangue aqui. Boa, importante, porra, importante, porra. Né? Porque só um cara que dá o sangue pelo programa. Não, esse só é o sangue, Alexandre. Tem legitimidade pra pedir sangue no programa. Tem razão. Preciso de ajuda. Meu nome é Rafaela Severo. Jogo em um time de futsal, o Sinta Liga Futsal Feminino. Olha, que beleza. Grande abraço ao Sinta Liga. Somos um grupo de amigas que gosta de futsal e mais do que isso, nos tornamos praticamente uma família, a família uma da outra. Por isso gostaria de pedir que ajudem. Aqui. Mais ou menos como a gente. Que ajudem a madrinha de nossa amiga Paloma. O nome da madrinha dela é Marina Machado Manjorani. Ela está no Hospital Conceição e precisa de sangue. É o quarto 1028, Hospital Conceição, Porto Alegre. Todas do nosso time gostariam de ajudar, mas a maioria não pode porque não tem peso suficiente. Ah, olha só. É, tem esse negócio do peso. Então, peso elas mínimo. Pedem ajuda aqui, ó. Marina Machado Manjorani, Hospital Conceição. Apareçam lá, pessoal da nossa audiência aí. Beijos da Rafa. Obrigado, valeu. Sabe, a gente, o peso em... varia pra de homem e pra mulher, né? É isso aí. Pra, sim, pra sim. Doar sangue, né? Falou aí que tu ia falar, Amaral. Ia. Fala sábado aí. A gente vai estar em Criciúma. Olha! Alô, Criciúma. Tem balada do Pretinho em Criciúma nesse sábado. Tô tentando achar aqui aonde, cara. Vai ser na Dioxy, cara. Vai ser na Dioxy? Voltaremos. Então tá resolvido. Isso aí, isso aí. Sabadão, balada do Pretinho em Criciúma na Dioxy. Foi uma das melhores baladas do primeiro semestre. Do ano passado. Eu queria convidar todo mundo que foi na balada na Dioxy do ano passado, mas todo mundo que mesmo. Foi pra voltar. A Dioxy nessa data, no próximo sábado. Está diferente a balada. Tá diferente. Todo mundo, hein? A nova balada. Não pode faltar ninguém da galera. Estava falando de peso agora aí e tal, e um personal trainer fica obeso para entender o que o gordo sente. Eu vi as fotos, inacreditável. Inacreditável. 6 meses foi o tempo que o Drew Manning, de 30 anos, precisou para engordar 35 quilos. E passar de 87 para 120 quilos. O objetivo do projeto é entender o processo físico, emocional e cerebral durante o ganho e depois durante a perda do peso para ajudar a outras pessoas. O professor, esse cara aí, diz o seguinte: quem está acima do peso tem que superar as barreiras físicas e emocionais quando se trata de perder peso. Espero compreender melhor isto no próximo ano através da minha própria experiência. Ele conta, por exemplo, que a mudança afetou bastante a sua vida. Saca só, você que está engordando aí, entre outras questões de saúde e tudo mais. Boa. Atinge também a autoestima, claro, da pessoa, né? A pessoa vai se olhando cada vez mais gordinha e tal, vai perdendo o tesão por si. Entende? André... foi muito triste quando eu pedi o tesão por mim, cara. É mesmo, Porão? Mas é sério, cara, porque tu passa a ser desinteressante pra ti, logo tu te coloca desinteressante pras outras pessoas. É evidente. O André Marques do Video Show tá fazendo esse processo também do cara. Tá engordando? Tá engordando muito. Também. Mas o André Marques já é gordo, né? Mas é por uma experiência também. Bom, ele diz que não tem mais o mesmo fôlego nas brincadeiras com a filha. Bom. E que também se sente menos seguro com a sua mulher. Além disso, o nível de testosterona reduziu muito, reduziu para um nível de um adolescente e ele ainda precisou comprar roupas novas. O professor quer perder o peso ganho nos próximos 6 meses. Vai perder. Ele fala também forte. Que sofre muito preconceito, cara. Ah, isso. Gordo, né? Na hora de conseguir um emprego, o gordo, ele perde o emprego. Sabe que eu fiquei preocupado hoje com a seguinte cena. Eu parei na frente de um colégio. E aí, de dentro do colégio, saíram várias turmas para fazer educação física num parque. Uhum. E toda a galera, cara, de cada turma de 20, 25 pessoas, a maioria das gurias e dos gurias era gordinha. Sim. Então não todos tem mais bullying, os pré-adolescentes já pelo acima contrário, do peso. Vai ser o mal do. Mas pelo contrário, é o mal americano. O bullying, né? Do gordo é o bullying mais sério dos tempos modernos. Não, mas dos se tempos todo mundo atuais. É gordo, não mas, tem enfim, mais. Não, tem se todo mundo amiguinho quer mais. Comendo McDonald's. E o louco é que uma vez um ouvinte descreveu aqui que o Porã sofreu bullying na escola por ser gordinho. Eu não era gordinho na escola, na verdade. É verdade, ficou gordinho na depois. Na verdade, eu vinha sofrer bullying depois aqui nesse programa aqui. Mas enfim, mexe muito com a autoestima e se tu perde um pouquinho de peso, já melhora muito a autoestima. Muito, é. E eu comecei a sentir cansaço nas brincadeirinhas com o Potter, que realmente comecei a... Começou a perder o fôlego nas brincadeirinhas com o Potter. Fôlego, é verdade. Fala, cite 3 brincadeiras para... Vamos? Pular corda, né? 1. Amarelinha. 2. E jogar bola. 3. E pular cerca, né? Não, pular cerca nunca brincou. Brincou mais o Potter mesmo que faz isso aí. Tá bem. É a especialidade dele. Vai, Marcola, vamos acabar aí então. No quarto dia de lua de mel, a garotinha de 21 anos tá levando o chumbo do maridão de 75. Opa, seu Amaral. 4 dias. Seu Amaral, que era, seu Amaral, ele é o Amaral Piangers, é verdade. Seu Amaral Piangers, nosso ancestral. Pra dar um tempinho, ela volta lá pro bar do hotel, vai tomar uma... É um drink. Uma aguinha. Uns bons drinks, uma aguinha, alguma coisa e tal. Bons drinks. O cara do bar diz assim, meu Deus, há 4 dias chegou aqui esbelta, gostosa, maravilhosa. E agora, depois de 4 dias, tá acabada. E ela responde, é que houve um mal entendido. Meu noivo, 75 anos, disse que tinha passado 50 anos da sua vida economizando e eu achei que era dinheiro. Ô, meu, antes de encerrar, toquezinho pra você. Tá na hora de renovar o seu seguro ou contratar porque trocou de carro? Então pede pro seu corretor contar com a HDI. Você tem que pedir, tem que prestar atenção no que a gente diz aqui. Não deixe de pedir pro seu corretor contar com a HDI. É muito provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI Auto não tem coberturas adicionais que você vai pagar e não vai usar. Então segue o conselho do Pretinho, com a HDI, não custa nada e pode valer muito, até 15, 20% do valor do seu seguro. Não tem por que pagar mais caro. HDI Seguros é de bate-pronto. Voltaremos logo mais às 6 da tarde com mais um Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. O Geiso ligou pra Andrade Gutierrez. Ai. Pra ver com os caras lá a possibilidade de agilizar o processo pra salvar a Copa do Mundo em Porto Alegre. Vamos ver o que rolou aqui no Cabelo no Espaguete.